Gastou dinheiro pra poder viajar de escola própria, escolheu esse então. Você quer ficar maluco, sem dinheiro e acha que está tudo bem? Mas alimento pra cabeça nunca vai matar a fome de ninguém. A fome de ninguém, a fome de ninguém. Uma peregrinação involuntária talvez fosse a solução. Autoexílio nada mais é do que ter um coração na solidão. Mas alimento pra cabeça nunca vai matar a fome de ninguém. Uma peregrinação involuntária talvez fosse a solução. Autoexílio nada mais é do que ter seu coração na solidão. Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida, água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer sair para qualquer parte. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Bebida, água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Não pela metade. Ok. That Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer here and the time is right. They're dancing in the streets. They're dancing in Chicago, down in New Orleans, in New York City. All you need is music, sweet music. There will be music everywhere. There will be swinging, soaring, records playing, dancing in the street. It doesn't matter where you are, just so long as you are there. So come on, every guy, grab a girl, everywhere around the world. It'll be dancing, dancing in the street. ter o que falar. É a onda da paixão para mim, praticando sexo como jogo de azar. Tá um tempo aí, pô. Segura um pouco aí, mano. Death Metal do mal. Pede Death Metal. Single man, no, not really.